Basta a pessoa ter boa vontade, estar antenada, né? E ter acesso à internet, se conectar, lançar o seu produto, gerir o seu produto e aí fazer o próprio esforço de venda. Agora, uma novidade, Cristina, dentro dessas vantagens todas, que vale a pena ressaltar, especialmente para Foz do Iguaçu, que é um destino hoteleiro bastante forte, um dos maiores do país, é de que é o seguinte, não só hoteleiro, mas qualquer fornecedor. O fornecedor, quando ele entra com o produto, pode ser o fornecedor de meio de hospedagem, o fornecedor de transporte, o fornecedor de passeio, transfer, etc. Qualquer fornecedor desse, quando entra, ele vai ganhar um site para si, gratuito, com endereço próprio. Ganha um site para si, com motor de venda. Aí ele começa a fazer divulgação na rádio, no jornal, no, nas feiras, etc. Todo cliente que entra através direto do site dele, dentro da nossa infraestrutura, mas direto do site dele, trazido por ele, toda compra que esse cliente fizer a mais, além da compra dele, o fornecedor é remunerado, este fornecedor, ele se transforma em canal de venda e tem mais uma fonte de receita que é 10% sobre todas as compras que esse cliente fizer. E, e ele tem autonomia sobre essas informações online, Vades? Ninguém pode gerenciar por ele. Por exemplo, aqui não pode na central da reserva entrar para fazer, para colocar um hotel ou colocar um produto. Não. Aqui só o próprio dono do produto tem que entrar. O dono do produto, que eu digo, o empreendimento, não precisa ser a pessoa física do dono. Pode ser o gerente, a pessoa da reserva. Mas o próprio empreendimento tem que entrar, lançar suas informações, gerir suas informações, aí receber um login, uma senha, um ambiente próprio, personalizado para ele, e ele vai fazer todas essas vendas, toda essa gestão, e ele vai dizer o que ele quer vender, quando não quer, quando tira do ar, é total autonomia, ninguém pode fazer isso por ele. Hoje, o que não existe hoje no mercado, esta possibilidade no mercado nacional. Existe só as pessoas que assumem a venda no lugar dele. E aqui não, aqui ele está recebendo uma infraestrutura tecnológica e toda de divulgação para que ele, que eu chamo aqui de empoderamento, né? Ele ganha poder sobre o negócio dele, que hoje ele não tem. Hoje quando ele coloca ali num site online para vender, um hoteleiro, por exemplo, a única coisa que ele não sabe é quanto que o hotel dele está sendo vendido a diária. E o diário é o produto dele. E ele não consegue saber. Por quê? Porque é outro modelo de negócio. E isso a gente acha que pode, tem formas melhores de ser feita, e a gente está tentando exatamente fazer isso acontecer. Quer dizer, ele tem uma disponibilização aí de 100%, né, do seu produto, né, esse destino de 100% do seu produto na internet, e além de tudo, uma economia, né, nessa divulgação, nessa distribuição do produto dele. Claro, porque ele pode economizar com o site dele, claro. Ele pode economizar com a pessoa que vai ter que ficar gerenciando os canais de venda, porque ele ganha tudo automatizado numa tela só, né? Ele vai ter muito mais canais de distribuição, canais de venda já vinculados, e ainda todas os internautas que entrarem através do endereço dele, ele vai receber ainda 10% sobre tudo que as pessoas comprarem através do site dele da cidade, de outros produtos e serviços da cidade. Eu estou em Curitiba, quero me hospedar em Foz do Iguaçu, entro num hotel que está dentro da rede. Eu compro a hospedagem, mas aí eu resolvi comprar um passeio no Macuco. Ou resolvi comprar mais um passeio, uma visita ao Parque das Aves. Ou assim por diante. Mais um transfer para o Paraguai. Ou para o cassino em Argentina. Então, esses produtos todos que eu tenho condições de comprar já de primeira mão, que eu estou fazendo uma entrada só e passando o cartão de crédito uma única vez, isso que é o interessante. Certo. Esse hoteleiro, digamos que foi, que eu comprei através de um hotel, esse hoteleiro ganhou 10% sobre tudo. Certo, ele vai ter um custo para essa manutenção da... Absolutamente nenhum. Absolutamente nenhum. O único custo que tem é o custo natural, que é o custo da comissão sobre venda, né? Claro, claro. Mas que ele vai definir quanto é. Não é nós que definimos, é ele que define. Certo. Nós disponibilizamos a ferramenta. Então, veja, nós não somos um site que vamos intermediar a venda dele. Certo. O que fazem aí normalmente esses grandes sites que a gente vem na memória, né? Uhum. Nós não somos isso. E nós somos uma infraestrutura que também vendemos, mas só que não é nós que vendemos, é ele que vende. Certo. Porque é ele que diz quando coloca, ele quando tira, quanto que ele quer pagar, quanto ele remunera, tudo. Então, e só os que estão dentro, evidentemente, né? Então, e quem ganha com isso enormemente é o destino, porque o destino passa a ter, então, toda a sua infraestrutura de turismo, de portas abertas 24 horas por dia, nos 7 dias da semana, os 365 dias do ano, em 11 idiomas. Você já realizaram alguns seminários pela internet para dar toda essa explicação também, para, né, trazer esse pessoal para integrar o projeto? Sim, essa faz parte das mentorias. O empreendedor, ele participa de webinários, que a gente chama, webinários que são eventos, são salas virtuais na internet, e ele recebe seminários, cursos, treinamentos ao vivo. Ao vivo, online. Né? Só para ter uma ideia, hoje à noite, às 20 horas, nós vamos ter o 19º webinário de janeiro. Nós temos mais, aí cada webinário dura em torno de 3 horas. Que a preparação, como disse, o empreendedor, para ser empreendedor digital, primeiro ele tem que ter uma pessoa que é expert. A segunda tem que ter infraestrutura tecnológica, que nós damos. E a terceira, ele tem que participar, então, e recebe uma mentoria por isso. E esses webinários são mentorias. E, além disso, nós fazemos também mentoria e fazemos webinários para fornecedores, né? Para fornecedores, aí por segmento, etc. Porque os fornecedores, aí os hoteleiros, especialmente os pequenos, porque os maiores já têm uma infraestrutura e tem mais conhecimento, já mais familiaridade com a questão da internet, né? Mas os pequenos têm dificuldade nisso. Então, a gente literalmente pega ele pela mão. Se não nós, em nível nacional, o empreendedor local, em nível local, pega pela mão e faz com que ele perca esse receio, perca esse bloqueio de trabalhar na internet. Só para você ter uma ideia, Cristina, no Brasil, olha um número estarrecedor. No Brasil, nós temos mais de 30 mil meios de hospedagem. Meios de hospedagem englobando tudo, desde até motel, pensão, pousada, com estrela, sem estrela, aquele negócio todo, né? Estrelado, como a gente diz, né? Tem mais de 30 mil meios de hospedagem. Sabe quanto se vendem hoje pela internet com algum tipo de infraestrutura mínima? Menos de 3 mil. Ou seja, menos de 10% dos meios de hospedagem no Brasil estão e podem ser comprados pela web. Podem ser comprados pela web. Que problema isso gera? Gera um mega problema, que é o problema que a gente ouve todos os dias aí nos jornais, na televisão, etc. Ah, o hotel não sei aonde é caríssimo, o destino é mais barato e viajar para Buenos Aires ou para Miami do que viajar pelo Brasil. Por quê? Excesso de procura com pouca oferta. Com pouca oferta. Certo. E aí a gente vê as agências de viagens aí num grande número, claro, divulgando muito no exterior. Por quê? Porque as coitadas também precisam vender. Precisam vender e do exterior tá tudo online. Então, por isso, estão todo mundo distribuindo. Então, nós queremos dar a mesma competitividade para o mercado brasileiro que as outras empresas do mercado do turismo internacional estão tendo. Esta é a nossa missão também dentro do business, que é trabalhar nesse marketplace do turismo. Para quem quiser ter mais informações, Vades, a respeito desse projeto do Mais Turismo, como que deve proceder? De duas formas, ou tem várias formas. Primeiro, nós temos no site, pode entrar no site www.turismomeunegocio.com.br, turismomeunegocio.com.br. Ali tem muita informação sobre, para quem quer entender isso tudo. Certo. turismomeunegocio.com.br. Para quem quer visitar a fanpage, no Facebook nós temos duas fanpages. A fanpage que é facebook.com/, né? Então, certo. Depois da barra, um é Turismo Meu Negócio e a outra que é para o consumidor final é Brasil Meu Destino. Brasil Meu Destino. Então ali você fica sabendo tudo, acompanhando sobre a rede. E claro, os fornecedores agora já podem entrar, já se cadastrar os fornecedores do segmento de meios de hospedagens, do segmento de transportes, né, turísticos, não locadora de automóvel, transportes turísticos, então aí todas as zonas de Foz do Iguaçu, ônibus e etc. de transporte turístico podem se cadastrar, terrestre, aquaviário e aéreo. Então, por exemplo, o helicóptero lá da LSU poderia se cadastrar, etc. E colocar à disposição, e também passeios e transfers, então envolvendo city tours e etc., todos os passeios, então. Por quê? Porque a pessoa pode comprar uma entrada nas cataratas direto no site. Ele pode entrar nessa infraestrutura, nessa plataforma. Então, para esses, eles entram direto para os fornecedores. O endereço é www.gestour, esse gestour é G-E-S-T-O-U-R, certo. Tour francês, né? gestour.com.br. Aí ele entra, clica ali, é uma página, é uma home page só, ele entra, clica no botão que tem ali, e aí ele escolhe que tipo de fornecedor é ele. E aí ele entra, clica em gestor supplies, que é fornecedores, e aí entra, escolhe o tipo de fornecedor que é ele e já faz o cadastro. A partir daí ele é apoiado, mesmo que ele não entenda nada de internet, nada de outros negócios, a gente apoia ele totalmente. Certo, então. Conversei então com o Vades da Silva, Vades, que é fundador do Gestour Brasil. Obrigada, Vades, pela sua participação. Vamos torcer que realmente o pessoal, que os empresários e que o Destinos façam adesão a esse projeto, a esse programa, então. Obrigada, Vades, mais uma vez. Obrigado você, Cristina, pela oportunidade, a CBN, pela oportunidade. E eu queria deixar um abraço aí a todos os empreendedores, especialmente do turismo, muitos meus amigos também. E dizer que estamos à disposição. Alguns já conhecem esse projeto de longo prazo que estava sendo maturado e que agora definitivamente já entrou em operação pré-operacional e até o final do mês entra em operação comercial.